Princípios Fundamentais do Direito Constitucional para a Guarda de Manaus. Esta estrutura foi elaborada com foco exclusivo no conteúdo programático previsto no edital número 01/2026 da Prefeitura de Manaus para o cargo de Guarda Municipal. A organização segue uma ordem lógica para facilitar a memorização de conceitos que a banca Consulplan costuma cobrar de forma literal ou por meio de cenários práticos. Dica do professor. A Consulplan exige que o aluno entenda que os direitos humanos e a ética são bases tanto da Constituição quanto da atuação prática do agente de segurança. Capítulo 1. Dos Fundamentos da República. Artigo 1º. Este capítulo aborda os pilares que sustentam o Estado brasileiro. A banca frequentemente exige o conhecimento literal do rol de fundamentos para diferenciá-los dos objetivos. 1.1. Forma de Estado, forma de governo e regime político. Análise da Federação, indissolubilidade, república e democracia. Exemplo prático. A Guarda Municipal, como parte da administração municipal, atua dentro de um ente federado, município, dotado de autonomia, conforme previsto nos princípios organizacionais da República. 1.2. O rol dos fundamentos. Só si di va plu. Decore assim. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. 1.3. A titularidade do poder. Artigo 1º, parágrafo único. O conceito de soberania popular baseia-se no exercício direto e por meio de representantes. Capítulo 2. Da separação dos poderes. Artigo 2º. Capítulo focado na organização estrutural do Estado e na harmonia entre as funções. Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Definição de independência e harmonia. Pegadinha de prova. É necessário diferenciar a subordinação administrativa da autonomia dos poderes. A Guarda Municipal de Manaus está vinculada ao Poder Executivo Municipal, sobre a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Capítulo 3. Dos Objetivos Fundamentais. Artigo 3º. Ponto de maior incidência em provas da Consulplan. Os objetivos são normas programáticas, ações futuras, geralmente iniciadas por verbos no infinitivo. 3.1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 3.2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3.3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 3.4. Promover o bem de todos, sem preconceitos e discriminações. Aplicação prática. A atuação da Guarda Municipal deve ser isenta de preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou idade, em estrita observância ao objetivo de promover o bem de todos no exercício de suas atribuições. Capítulo 4. Dos Princípios nas Relações Internacionais. Artigo 4º. Regras que regem o comportamento do Brasil no cenário global, mas que refletem a filosofia constitucional interna. Independência nacional e prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos e não intervenção. Igualdade entre os Estados e defesa da paz. Solução pacífica de conflitos e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. Integração latino-americana. O Brasil possui o compromisso com a formação de uma comunidade latino-americana de nações nas esferas econômica, política, social e cultural. Orientações didáticas para estudo objetivo. Diferenciação crítica. Fundamentos, artigo 1º, são o que o Brasil é. Objetivos, artigo 3º, são o que o Brasil quer ser/fazer. Literalidade. Atenção ao termo pluralismo político, fundamento, que não se confunde com pluripartidarismo. Aplicação nas atribuições. Tratar com civilidade e orientar a população são desdobramentos da dignidade da pessoa humana e da promoção do bem comum.